Guilherme, eu falo aqui do campus do Iguaçu, na rua Atibagi, onde tem a ponte aqui, que tem uma questão que a prefeitura está trabalhando. Ao meu lado está o diretor de obras da prefeitura, Evori Roberto. Como que está sendo essa situação? Como estão ocorrendo as obras? Muito bom dia. Bom dia. Então, a prefeitura já tinha processo de licitação dessas obras, né, das quatro pontes da cidade, só que daí a gente estava com a programação lá de começar na rua Mato Grosso, mas devido a esse problema que teve aqui da última chuva, né, então a gente deslocou a equipe para atender essa necessidade dessa ponte aqui em relação à agilização das obras dela, né. Quais são os problemas depois dessas últimas chuvas? Quais são os problemas de fato que devem ser resolvidos aqui? Então, devido a essas últimas chuvas, trouxe muito entulho para essa beira da ponte, daí teve o quê? Uma contenção de água, que essa água, assim, ela trouxe a transposição da água por cima da ponte e teve um assoreamento nas laterais, né? Começou a tirar, desbarrancar, fazer assoreamento. Então, a gente está com a equipe aqui fazendo a limpeza e tentando conter, fazer uma obra de contenção agora, né? Para fazer uma inspeção na ponte para ver se a gente libera ou não para o tráfego, né? Quanto tempo, tem pessoas passando ainda aqui na ponte, né? Quanto tempo essa obra tem previsão de duração e o que se espera? Então, a gente está com uma previsão, fala assim, a gente não começou a mexer ainda, porque como é um sistema de pré-moldado, a empresa mandou fazer fora toda a estrutura, para chegar na hora de fazer a execução da obra, a gente só chega e causa menos transtorno possível, né? Porque é uma obra que você tem que deixar tudo em condições prontas para chegar com as placas pré-moldadas para poder executar a obra completa daí. Como que está funcionando até de material e de valores para essas obras dessas pontes? Não, a gente vai mexer em quatro pontes na cidade, né, que seria na Mato Grosso, na Edmundo de Barros, na Amazonas e nessa na Atibagi, né? O valor dela que foi licitada é 2.800.000. E aqui ainda tem outra obra sendo realizada aqui no Campus Iguaçu, na rua Atibagi, que é da Copel, né? Você estava me contando? Exato, então a gente acionou ontem a Copel porque tinha um poste danificado, que teve um problema de um acidente, então a gente fez o acionamento da Copel para vir fazer a reposição desse poste. Para a população, para quem passa aqui, está tudo normalizado para se passar, para usar a rua, deve se ter cuidado, qual que é a orientação? Não, então a gente está com a empresa aqui abrindo, fazer uma inspeção para ver como é que está a situação da ponte, na parte estrutural dela, né? Aí após a gente fazer a inspeção, daí a gente vai fazer a avaliação com o nosso pessoal para ver se a gente interdita de vez ou a gente libera parcialmente o trânsito na ponte. Mais uma vez, quanto tempo é de todo esse trâmite, dessa duração? Então, vamos falar assim, para executar a obra, depois a gente vai fechar, vai interditar provavelmente por uns 20 dias até finalizar ela, né? E agora a gente está vendo que vamos tentar ver o que pode ser feito, de repente fazer o desvio desse pessoal aqui que utiliza essa via, né? Aí para a gente poder trabalhar com segurança. Tá certo, diretor. Muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio CBN. Tenha um bom dia e bom trabalho. Tá, obrigado. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.